curtiu um funk tá de bobeira. Vem curtir um baile bom, você vai ver o que é zoeira. As mina rebolando, o rock vai pirar. Na dança da feiticeira, o Marquinhos vai te falar.